Apelos, você Mauro. A gente vai tomar uma lá. Alô, Mauro Genésio! O Juninho também do Marex. O Henrique Salles. O Cleito também. Aí, Denilson, a Sara. Ô, Sarará, porra. E a família, caralho, tá comigo do Maré. Meu bem, não desista de me amar. Lá vai. All your days are belong to the... E deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. E quebra tudo, quebra, quebra. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. lá o Candês. Bora lá, ó. Tá aqui, Guaxine. Alá, ó, acontece. E aí, Zero do Maraxê. Tá aqui, Brasil, com a gente também. Todo mundo dançando as marcantes aqui no bonde. Aqui é poli poli no compasso da menina. Vem a ver que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela, rebola, me alucina. E a galera toda grita quando... Igor Neves, também já aqui comigo. Aquele abraço da menina, vem a... O Diogo Melo como é pra rebolar. Diogo Melo do 40. Feliz aniversário aí pro Jairo. Toda grita quando... Jairo Bigadinho. Aí lá, o Neves também, os Gêmeos Pressão. Eu sou cego. Vou tomar uma letrinha dessa aqui. Fala, Wallace! O Wallace gosta, meu parceiro Gabriel Lima. Rapaziada, me lá de Goiânia, né? Curtindo nosso animal. Sejam todos bem-vindos, meu irmão. Hoje o aniversário dele aqui no Ponte. Massagem de barba, tá ressaca lá no Palácio. Bora Edu, bora Edu, bora Edu. Quem mais tá por aí? O Doug também, o Rogerinho. Fala, meu brother, parceiro Bulacha também, valeu. Também GDK tá comigo. E aí, Doug? segura. Rogerinho também. Olha o Sapinho também. Tá todo mundo reunido aí, ó. Ela acontece, meu patrão, ela. Duro vereador, ela. A bonitinha já de carro. Agora. Aniversário também do Edu. Aí, Edu, um abraço pra tu, moleque do... Que saudade, o destino foi rebelde, levou você pra... E o de menor, o Orelha também dos mal falado. Só na manhã. Jurunas, o empresário Netinho e o gerente Fabrício. É o Juro nas carnes na parada. Fiz de tudo por você. Olha o meu patrão Edilson de Assis, nosso camarote. Mãos. Obrigado, Edilson. Ao seu Cláudio também. Ao Cidinho. A toda a nossa diretoria aqui do Ponte, meu irmão. O nosso gerente Marcelo, gerente Murilo. A galera que faz acontecer a nossa sexta aqui. Gabriel, o Christian Juan e a galera Pedroso, é isso? Tá aqui comigo também, um abraço. E aí, New Chocolate, dá. Bora. Olha o Renanzinho põe na fita. Bora, Renanzinho. E pra trás. Só lembrando a galera aí que o nosso Nautozão, dia 24, vai ser lá no Planeta Show. Cerveja um real, crocodilo, Mauro Zor. Aí dia 25 de dezembro a parada vai ser no Recreio da Nideu, viu? Áudio Zoa, Carreta Hot Bar, Crocodilo. É o Natalzão do animal, meu irmão! Prime. Prime. Gigante Crocodilo Prime. Ferrugem do Croco, tá na área. Olha o Ferrugem, engraçado, pra cima! Você estava tão só olhando o mar. É verdade, né? E a nossa confraternização vai ser dia 28 lá no Açaí Biruta, viu? Próximo dia 28, confraternização da galera. Crocodilo! Próximo sábado, dia 28, Açaí Biruta! Felipe. No amigo invisível, Alão tirou o Átila. Felipe, ralar. Faixa 28. Açaí Minuto! Bora! Toma mais uma! Recorda, recorda! Só se você soubesse o tanto que te amei. Canta japonês! Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais. Pra se ligar! Trevis. presente com a gente. Locomotiva, é? Fala aí de locomotiva, mamãe. Joga o Fit Motel aí no telão, nenê. Fechadão também aqui com o baile do Patrese. É o Fit Motel. E o Miranda, o Leone também, o Christian, fala Biel, o Belém, e o Pego tá aqui comigo. Vai dar Flamengo, 2-0 pro Mengão. Então a parada vai ser aqui no Ponte, viu? Um super tempo pra galera curtir. Flamengo e Liverpool a partir do meio-dia, viu? Aquele chope bem gelado pra galera curtir. Aqui no Ponte Show, meu irmão. E vai ter Cineral. O som do amor. E Marlon Beats, versão brasileira, Toninho Beats. Todo mundo sabe que o Patrese é o Patrese, e o original não se desoriginaliza, porque o original não pode ser desoriginalizado. Tragam toda a pólvora. Mais pólvora! Então bora! E deem tudo na mão do Patrese e um pouco também pro Marlon Beat, pra eles explodirem de vez o bagulho! Escutem a minha maldição! Quem ousar ficar parado e não dançar hoje vai perder o tesão. Vai ficar 7 anos sem fazer sexo. Patrese, cadê você? Diga pro capitão, qual é o plano pra hoje? Bagulho doido no ponte, vamos pra cima! Marlon Beat, qual é a fita? Tá no rock doido também! Vocês estão preparados pra fazer a diferença? Tamo sim, bora lá! Então podem apertar o play e que comece o baile do Patrese. E aí, pode? O homem do baile já chegou e vai botar a pressão. Top DJ do Pará, solta o batidão. Boa tonelada! Tudo louco e a galera vai curtir DJ Patrese detonando pressão do começo ao fim. O homem do baile já chegou e vai botar a pressão. Top DJ do Pará, solta o batidão. Esse bora, meu animal, pra cima! DJ Patrese detonando pressão do começo ao fim. O Patrese já tá na pressão e o baile todo vai endoidar. Vamos lá! Se prepara aí, DJ Patrese. Explode o barulho! Pode estourar, pode estourar. Empresário, artista e quem? sabe quem era. É nós, pai. Minha voz, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai. Mulherada, bem alto de novo, vai. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista, vai. Eu quero que minha ex. Eu quero que minha ex. Vai pra puta. Eu quero que minha ex. Vai pra puta. Vai, chocolate! Idiota! Idiota! Tomou chifre pra caralho. Quer sentar na minha pila. Fala, meu gerente Marcelo! Idiota. Um dos melhores gerentes do estado do Pará! Um pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, traição é traição. Amor é amor. E o nosso é o nosso. Traição é traição. Romance é romance, amor é amor e também. Os amigos que brota de baby. Que ela nem olha pra você. Entra pra boca, agora eu tô de pé. Que é de meu. Patrese. Sério, Rafael da Guanabara! O filé da TF também! Bora, bora, bora! Olha o Dog! Olha o Dog na parada também, o sapinho! Bora pra cima! Toma, toma, toma, toma! Vem, e vem, e vem, e vem, vem, vem, vem, vem! Sabe o batido? Vem no toma, toma, vem no toma, toma! Vem no toma, toma! Yeah. baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. MC Rick na voz. Eu gostei, eu gostei. É hoje que ele paga o ex dela, pai. E tu bota. Sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. A marquinha tá ok, né, Lupinda? Então, mano, fala Renato Nogueira. É de N-Store também, parceiro Oficina Nogueira, não é parceiro não. Mas é parceiro do animal. É hoje que ele paga, é hoje que ele paga. Tem áudio e vídeo. Olha a bailarina no telão, ó. Ok. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. MC Rick na voz. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Vai, vai, vai, vai, vai pra cima. Quebra, quebra, quebra no ponte. Toma, toma, toma, lá vem. All you people in the house, get up and scream and shout. O Thiago Lima! Acho que é o Drácula aí, é da família Pitt! O Jota! Jota Motora, tá comigo! Vai pra cima, vai pra cima! Chapura dentro do mar! Vai, vai, vai! Trago uma novidade nova, essa é muito fácil! Aniversário do Edu, meu irmão! Bora, Edu! Parabéns, felicidade! E ele tá comemorando num som que ele gosta, num som que ele dá valor. Tá só um festão ali no camarote, Maridão. O Henrique do Detran também passa no Matheus. Matheus Souza da Aeronáutica, Érica. E o Carioca Levi também. A Ingrid Oliveira. Então bora. Também, locomotiva, do Mengão. do que gol. Lá vai! Sempre pajado no curso. Agora vou lá, um pente certo, tu me indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas da tela, mostra a frente, pica o filho da corrente. Eu não aviso quando é. Olha o trevo na parada! Ela pra fuder. Moraes é o bicho. Sonhei até bom te encontrar. Mas é o baile do Patrese que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão. Como é que é? É só vir com o DJ Patrese. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. Joga pra cima, joga, joga. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Sofri tanto sem você. Não vai, foi só. Não pensei.